colecionar os pais, a marinha mercante e todos os jornais. Ele deve acionar os pais, a marinha mercante e todos os jornais. Ele deve acionar até a Associação de Banhistas de Lagoa Vermelha, se deixar, né? Deve acionar os pais, as cadeias de lanches, formadores morais. Ele deve acionar os pais, as cadeias de lanches, formadores morais. Ele deve acionar os pais, as cadeias de lanches, formadores morais. Ele deve. Agora, uma coisa que ninguém pensou foi acionar um pai de santo pra esse guri, né? Nossa, demais essa ansiedade! Ai, que barulhadinha gostosa! Que balinho bom! E a guitarrinha aqui na direita? Isso, assim, assim! E os meninos? Vamos, cante, meninos! Acionar os pais, a marinha mercante e todos os jornais. Ele deve. Deve mais nada. Pra mim acaba essa palhaçada agora. Chega! Deve, pra baixar a bola e a mania de morte e perseguição. Ele deve, até cair na calçada, vomitando a empata que ele comeu no chão. Ele deve, pra dormir sossegado, acordar enjoado e fingir que tá são. Ele deve.